vez no meu coração, pra você fazer de mim o que quiser, mas quero te sentir na minha mão. Eu não estou sonhando, a gente pode se entender. Vai valer a pena, apenas. Eu não posso inventar uma outra paixão. O que mais me pode acontecer se você topar e me quiser? Quero ser o seu amor amigo e dividir contigo tudo que tiver. Meu amor, a minha emoção, minha vida, o meu coração. Quero ser a tua coisa boa, quero ser a voz que toma a linda canção. Vez no meu coração, pra você fazer de mim o que quiser, mas quero te sentir na minha mão. Não, eu não estou sonhando, a gente pode se entender. Vai valer a pena, apenas. Eu não posso inventar uma outra paixão. Tudo que tiver, meu amor, é minha emoção, minha vida, o meu coração. Quero ser a tua coisa boa, quero ser a voz que toma uma linda canção. O que mais me pode acontecer se você topar e me quiser? Quero ser o seu amor amigo e dividir contigo tudo que tiver. Quero ser a voz que toma uma linda canção.